Ήταν ο 2, μια ζέρα, ο Σάλο, 5-3 ο Λιβράκη, ήταν ο 2, ένα δεύτερο λάδι. Uma milha para coral, serviço está terminado, chama Ilhéus 120, decimal 10. 201, obrigado. Direto, mostra o chama a torre 118-62. 118-62, obrigado. Charlie, Charlie Serra, chama a descida. Siga. Será prevista da Euleda Bridge. Ah, ainda não possuo plano no sistema. Assim que eu obtiver, eu chamo para cópia, ok? Da Euleda Bridge, obrigado. Beleza. Quem está chamando? Parito autorizado, Charlie Serra. No 443, apresente o voo bom firme para completar a chegada, chama no ponto ideal para descida. Romeu Lima, bom dia. Confirma o local de sobrevoo? E a intenção é prosseguir com proa norte em coordenação com a torre, quando autorizado, confirmando pátio na bata? Te autorizado então, Salvador, Salvador, prosseguindo 500 pés. O decolagem em coordenação com a torre com proa norte. O controle operando em 120, decimal 8. A torre operando em 118, decimal meia dúzia. E aciona 0140 no transponder, o Papá Romeu Lima. Na bata, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, 118, decimal, meia dúzia, o ajuste 1022, bom voo. Foi ao 57 para prosseguir no táxi, 121, decimal, 9. Bom dia, autorizado acionamento, reporte para táxi e decolagem. Chamé 6140, chama Recife, 12685, alterna 12545, 6140. Primeiro 12685, segundo 2545, obrigado, boa, 6140. Do 4207 para um scope. Scope, autorizado Rio de Janeiro, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Lida após posição bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-5-4 no transponder. Autorizado, Rio de Janeiro, 360, decola da 1-0, curva direita, da El, Lida bridge, peso 1-0. 4-2-0-4. Correto, portão 1, chama pronto para o chibé de acionamento, azul 4207. Autorizado o táxi até a interseção, reporte na mesma para a decolagem. Autorizada a decolagem, vento 2-1-0 graus, 08 nós. Ajuste 1-0-2-2. Autorizado, só confirmando, senhor. Pode entrar no pronóstico. Positivo, pronóstico. Pronóstico, fala meu Lima. Solo, Papá Romeu Lima. Fora do solo, Alço 01, no contato com o controle 120.8. 128 graus, até a volta, Romeu Lima. Certo. Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, decolou da 1-7 com proa norte na sua escuta. Salvador, para no 443, quantidade de descida. Desce para 4 mil pés, 1443, ajuste no 021. No 443, desce para 4 mil pés. Motor Salvador, Papá Romeu Lima, decolou da 17 e transfere. Papá Romeu Lima, pro norte, quantas milhas de afastamento? Para afastar até umas 15 milhas, manter sobrevoo no setor. Ciente na escuta, Papá Romeu Lima. Na sua escuta sempre, Romeu Lima. Bom dia, Lima com Batiro, perdeu o QSO com Recife, para proceder na descida, coisa 200. Lima para Paquilo, na voa da presente TAP, desce para 4 mil pés, ajuste no 021. TAP, 1021 no 4 mil. Confirmando 3 mil pés, 3 mil pés. 3 mil. Mirante de Sol com a pista 1738. Salvador, bom dia, Sané 6200 com a informação Lima. Estabilizado, vamos 738. 738 chama Torre 1186. 1186, 738. Controle Salvador, bom dia, Sané 6200 com a informação Lima. 738. 738, tráfego avistado, pista livre de autorizado pouso, vento variando de 170 a 200 graus com 08 nós. Ajuste 102 nós. Que livre pouso 9038. Confirmando altímetro, 1021. 1021, esse é 1021.9. Ok, obrigado. Mike com o Delta, pronto para cópia. Autorizado o local, circuito de tráfego da 17, 500 pés. Aciona 0125, a torre na frequência 118.6. Ajuste 1 no 021, confirma PLB ou Mike com o Delta? 7, Olivar direito, chama só 1 no 21, décimo 9. 219, zona 732. Eco Delta, prossiga. Autorizado acionamento, reporte para táxi e decolagem. Mike, Eco Delta. Confirma? Gol no 738, livrando a pista na foto. Gol no 738, prossegue Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, no 738. Integral 08 nós, ajuste 1021 e a temperatura é de 27 graus. Uno 376, prossiga. Uma mais, que autorização do atendimento da Gostão. Confirme uma centena no nível? Afirmo. Boa de cópia. Controle o 17728, bom dia. 728, desce até o nível 060. 060, autoriza o ITAP direto? Não tem a chegada, 5728, negativo ITAP. Positivo, mantendo chegada. Autorizado no 1500 com o 021 no Charlie Ferro. Obrigado. Aqui no 2000 pés autorizado e LS. No 443, atingiu o nível 4.4. Mantém 4000 no 443. Preparo no 443. No 376, pronto cópia? Pronto. Autorizado Sierra Bravo, Bravo Hotel, uma centena, direto, conforme a rota apresentada, decola da pista 10, curva direita, saída Coral, 120, decimal 8, 5431. Horizonte 100, DCT, conforme proposto, visível 100, após a 10, curva direita, Coral, 120.80, 5431, é isso? Correto, livre acionar, chame táxi. Charlie Serra, passou 40, está na porta da rotatória, visual contato. Charlie Serra, voa rotatória, guarda transferência. Está na guarda do Serra. Controle, Oceaner 6200, após passar em TAP, pode prosseguir a descida? Desce para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 021, 6200. Desce para 2000, após TAP, com 1021, autorizado LS. Web 5728, desce para 3000 pés, 1021. 3000 pés, 1021, 5728. Lima Papaquilo, passa a Duna, completa o ILS, chama a torre agora 118.612, Lima Papaquilo. Obrigado, bom dia. Charlie, Charlie Serra, chama a torre agora, 118.6. 118.612, vai transferir. Bom dia, Lima Papaquilo, transferência estabilizada. 118.6. Charlie, Charlie Serra, um bom dia. Complete aproximação, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Vento, 160 graus, 08 nós, ajuste 1021 nós. Camarada, 3 milhas fora, meio 21 nós, Charlie Serra. Ei, bom dia, Lima Papaquilo. Papaquilo, bom dia, prossiga. Transferência, companheiro, estabilizado, tendo a possibilidade de cancelamento e circular pela direita para todos na 17. Ok, da presente então, autorizado a prosseguir, é uma base curta pela direita, pista 17. Vento 170 graus 089, ajuste 1021. Informo, temos um tráfego pit 58 agora, uma milha aproximadamente para a rotatória, que é agilizando na medida possível. Pelo, obrigado. Charlie, Charlie, se é a informação tráfego da aeronave Citation agora no marcador externo, cancelando e girando para a pista 17 com base curta. Informa aí, pista livre. Está prosseguindo para lá. Tchau, tchau, certo. Tem condição de fazer um 360 curto pela esquerda? Só fiz executar o pouso com a. Lima na papa aqui, eu confio. Sim, sim, aqui. 360 curto, ok? Sim. Prossiga, Romeu Lima. Pista 7, 180 graus, 08 nós, Lima, papa aqui, ó. É. Bruno 376, autorizado táxi, chame na hotel, ajuste no 021, confirme a intenção é prosseguir a partir da hotel ou prosseguir para a cabeceira? 00, limitado pelo localizador, no 443. Força aérea no 443, direita 200, limitado pelo localizador. Desce para 3000 no 021. Está autorizado o táxi até o hotel, chame para cruzar 1028. Ajuste no 021. Filmativo, então no hotel chama a torre 118.612 ou no 376 da FAP. Autorizado pelo vento no 70 graus, 08 Lima, Papaquilo. Tchau, tchau, tchau, pode prosseguir para a final do 7, formarei a pista livre, tráfico já na curta final da pista 7. A visual compensa, está prosseguindo para a final no 7, Tchau, Lima, Papaquilo, pausa, pausa, é para 5. Firmo a DTA. 7. Uno 443, reassume na proa de Duna, 2000 pés, 1021 autorizado ali. Proa de Duna, 2000 pés, 1443. Chané 6200, estabilizando na sinal do LS. Chama a torre 118.6. 86.6200. 5728, vetor para sequenciar. Esquerda na proa 020, limitado pelo localizador, mantém descida até 3000 pés. Bi, 5728 ao controle. Prossiga. Vetor para sequenciamento, esquerda para 020, limite localizador mantém 3000. Esquerda 020, limite localizador mantendo 3000, 5728. Pista livre, vento no 80 graus, 109, ajuste no 021. Foi reportado por uma aeronave agora que pousou, que é o Lima Papa Kilo, que há animais ali próximo da táxi aí para ficar atento aí, ok? Após o pouso e táxi. É, querido, pousou na sede, sai, sai, Salvador, bom dia ainda, Chaner 6200. Xandar 6200, bom dia. Complete aproximação, aguarde informação de eixo da pista no 028 livre. Vento 180 graus no 09. Ajuste no 021. Tráfego agora na curta final, pista no 7. É um bit 58. Tem duas informações, 1021, aguardando a pista livre. 6200. Afirmativo. Se tiver pronto, estacionamento autorizado. Azul 4207, autorizado até o ponto de espera, a torre 186, o ajuste 1021. 1019. Ligado até o ponto de espera, para o lado 186, estado 1021, 4207, acabou. Salvador, o triplo Papa Romeu Lima, agora vertical da rotatória, visual do campo. Oceanero 6200, pista livre de autorizado pouso, vento 90 graus, 109. E depois pista 10, Oceaner 6200. Triplo Papa Romeu Lima, autorizado da presente aproximação direto ao pátio, reporte solo controlado, vento 190 graus, 109. Ajuste no 021, triplo Papa Romeu Lima. Autorizado direto ao pátio, vai reportar no solo controlado, Romeu Lima. Olho 5728, está confirmando o limite ao lock e está interceptando aqui então. Autorizado, o LS 2000 pés 1021, o 5728. 2000 pés 1021, 5728. 28 reduz para mínima de aproximação, tráfego à frente com 110 de ground. Positivo a reduzir. Controle azul 4060, bom dia. Bom dia, para 2000 pés na via chegada com no 021. 2000 pés via chegada. Azul 4060. Estava no 443, vai surgir e mantém 2 metros. Que é que o Delta mantém a posição, aguarde para o ingresso, que está sendo realizada uma vistoria na pista aí, na próxima taxa para Quebec, devido a animais avistados por ela, por outro. Isso completo, Elias, chama a torre 118.5. Chama a torre 118.5, completo, Elias, no 443. Para ingresso e decolagem. 118.5, 18.6, 728.